Braços Hotel, repórter Leal de Pronto, cabeceira 117. Rio 5973, decolar 248, sendo controle 119935. Controle 1935, Rio 5973, tenham todos um bom dia. Mike com Delta, decolar 248, sendo controle 119935. Braços Hotel, aguarde. Romeu, Romeu, Golfo, mantenha posição. Eu estou decolando a aeronave da América aqui para melhor agilidade do tráfego. Eu vim também curva esquerda. A aeronave na final do ano zero, informa quando visual com o airbus da Avianca. Hoje não foi aquecendo da Avianca, informa quando visual o Bravo Alfa Hotel. Contact control frequency 119.35. 119.35, Swan. Oi, Salvador, chinês 6285, nacional, baixar travado. O chinês 6225, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 092. Autorizado pouso, 6225. Prossiga mais que aqui, ó. Rotatória, senhora, para 17. Mike, tu quer kill? Faz espera na rotatória. Ok, espera 1000 pés na rotatória, gente. Do decolagem pistão no 7, ventuno 30 graus, 089. Informa o tráfego, setor nordeste do aeródromo a 707. Papá Romeu Mike, quando eu estou autorizado a ingressar na final da 107. Confirme, Mike é coquilo, senhora? Mike é coquilo. Ciente, autorizado, final da 107. Oceané 6225 no solo, é 55 livre, direita, semisolo, 121.9. Valeu pra S, solo 1219, já devido. O Bravo Alpha Hotel atingiu 600 pés, está no alinhamento da pista, está guardando as instruções, fora do solo. Bravo Alpha Hotel, decolada 56, sendo controle 119, decimal 35. Entende. Mike Eco Kilo, final da 17, baixa para baixo. Mike Eco Kilo, autorizado do pouso, pistão 17, vento 130 graus, 099. Pelo Ciente, libera na rocha, senhora, para o Pátio 4, ok? Ciente, após o ponto autorizado, backtrack, Pátio 4. Ô, Mike e Juliette Romeu, a torre? Me escuta, senhora. Por gentileza, presente, prossiga para o setor norte da torre, por uns instantes, ok? Ok. Então, passando, Mike e Juliette Romeu. Que setor norte aqui? Acione Chame Táxi, Sierra November Victor. Max Leste Romeu, está passando pro setor norte. Sede Max Leste Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga para o Través Norte da torre, ok? Través Norte aqui da torre. Ok, Través Norte da torre. negativa, após a aeronave logo no break track, só poderá seguir o repórter Leandro e pronto, cabeceira 17. Torre, o Mike é Coquilo? Siga, Mike Coquilo. Já presente posição, vai direto pro pátio, liberando a pista aí pro colega. Ciente. Torre, o papapá, Mike, já adicionou? Prossiga, o direito é o meu. Já tá no Traverso Norte da torre, senhor. Qual a atitude que mantém? 800 pés no momento. Ok. Então, da presente, podem retornar ao local da filmagem lá. Era só para levar o setor, que o helicóptero decolou aqui no perfil da Conde, ok? Pode voltar ao setor que estava sobrevoando, mantendo a minha escuta. Fiquei sempre na sua escuta, grato pela colaboração, senhor. Mike é Coquilo, chama o solo controlado no pátio 4, 120 graus, dano 09. Eu, gente, aqui está a E Romeu Golf autorizado, ingresso, chame alinhado e pronto. Posição Adora 353 na mesa, eu passei o externo ao Baixada e Gravado. 153 no meio autorizado, pouso, pista 10, vento 130 graus, 102. Livre pouso 10 para 353 na meia. Mike é Coquilo no solo 100. Após a decolagem, ajustar a navegação de modo a cruzar o campo acima de 3 mil pés. Ok, sim, a gente mantém a posição em aguardo. Bem-vindo, autorizado, TAC, você está interdição na pista 17. Torre Salvador, bom dia, TAM 3663, passou de zero, baixar o trabalho, não. TAM 3663, autorizado, pouso, pista 10, vento 140 graus, 099. Pouso autorizado, no zero, TAM 3663. 153, no meia, no solo 02, tendo controle 1, solo 121, no decimal 9. Solo 2, solo 9, 3 no meia, tá bom? Copiei, 153, no meia. Oi, Salvador, bom dia, 1922, habilitado, final de NEC, da 1-0. Bom, 1922, continua em aproximação, número 2 para pouso. Sim, 1922. Afirmativa, após a aeronave na a final da 1-0, será autorizado sua decolagem. Romeu Golf, você está visual com a aeronave na final da 1-0? Tem condições de, após o pouso da mesma, decolar de imediato? Ciente. que após a decolagem, manter proa até atingir 3 mil pés. Ajustar a navegação de modo a cruzar o campo a 3 mil pés, ok? Livre de decolar 130 graus 08 nós, Romeu Golfe. Pode até autorizar a decolagem e vai ajustar a navegação de modo a cruzar o campo a 3 mil pés, ok? Tráfego ao externo, Boeing 737, ok? Imediato. Decolada 05, sendo controle 119935. Eu preciso chamar a Romeu Golfe. Oi, Salvador. Barra 90 no Federal, barra 1210, visual com campo. Índia 90 Alfa, faço espera na rotatória. Voo 9922, autorizado pouso, pistão 10, vento 130 graus 092. Teve pouso na 10, no 922. Total 9911, mantenha ponto externo. Índia 90 Alfa, continue a aproximação, reporte no final 3 milhas da cabeceira. Reportado no final de 3 milhas da cabeceira, Índia 90 Alfa. Autorizado a ingressar no 7, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Serra 92 Vitor, ela dirige seu táxi, por favor. Oi, bom dia, vou na 434, do alvo, tá? Vou na 434, confirme a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda. Bom, 922 no solo ao 07, lida direita, semissolo 121 no decimal 9. 219, 922. Índia 90 Alfa, faça um 360 pela esquerda. 360 pela esquerda, Índia 90 Alfa. Livre pouso, 434. Voo 434, autorizado pouso, pistão 10, vento 130 graus 099. Livre pouso. Corrido, fique atento à estrela do Boeing, autorizado decolagem, pista 17, vento 120 graus, 089. Total 991-1, autorizado a alinhar em Monteiro do Cerro 10. Confirme para a torre. Índia November Alpha, reporte na final de 2 milhas. Índia November Alpha, reporte na final de 2 milhas. Voo 1434 no solo 09, chame o controle. Correção, chame solo 121 decimal 9. 119, bom dia. Torre, bom dia do papapá, Zulu, Direcã. Papapá, Zulu, Direcã, Rapacera, Glória, curva esquerda. Curva esquerda, mantendo 9800, Zulu, Direcã. Decoladas 10, chama o controle 119, decimal 35. Gente, controle 119, 35, grato, bom dia, Serra Nova Brasil. Total 9911, autorizado, decolagem, pistão 10, vento 130 graus, 109. Torre, Índia November Alpha, na final das duas visões da cabeceira 17. Índia November Alpha, autorizado pouso, pista 17, vento 130 graus, 109. Autorizado pouso, pista 17, Índia November Afirmativo, reporte na final do Lugia de Serra. Contará. Autorizado a alinhar em Monteiro Bezerra 190. Zero, zero. Decolagem total? Total 9911, decolagem 12, chama o controle 119, decimal 35. 119-35, obrigado. Falando só, 1-2, autorizado backtrack, não me escuta teu corte.